de acompañar y más en el momento. Pipe 509 autorizada final do IRS X-Ray para a pista 10, reposto estabilizado. Tem chamada estabilizada, o Web 509. Salvador, Web 509, boa noite. 340 para o 1.0. 746, boa noite, acione a identificação, desça 2.000 pés via mar e ajuste padrão. Autorizado ITAP 6746. Autorizado ITAP. Afirma. 714, decolos 43, chama controle 119, decima 8, então bom voo e boa noite. 198, obrigado, boa noite, 1714. Controle Salvador, é o voo 1714. 714, boa noite, contato radar na decolagem, salve 230, sai da PUCA. PUCA 230, 1714. Livre de decolagem, pista no zero, vento 130 graus com 05 nós. Livre de decolagem, boa noite, certo? Sierra, Kilo Delta, boa noite, a sua identificação desça 3.000 pés via mar e ajuste padrão. Controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 198, boa noite, obrigado, senhor. Salvador, boa noite, eu vou 805. 805, boa noite, contato radar na decolagem, suba 370, sai da PUCA. PUCA Zipá, para o 370, 805. localize the web 5809. Web 5809, Torre 11862, é bom pouso. Obrigado, boa noite, 5809. Oi, Salvador, boa noite, Webjet 5809, localagem da X-Ray. Web 5809, reportando, baixada e travada, ajuste no 0 no 3. É, 5809. Torre, o gol no 605 para o táxi, POB 88, autonomia 0419, alternativa foi trazida. Indy Alpha, reportando, espera dar no 0, pronto, ajuste no 0 no 3, seguro 606. Guia no 0 no 3, Indy Alpha, foi trazido no 0. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus com 05 nós. Ok, autorizado pouso, Webjet 5809. Meia, mantenha o ponto de espera. 1794, chame Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. 2545, 2085, obrigado, 1794. Está pronto para o táxi, eu vou no 994, 165, a bordo, 2 horas e 20, alterna, Salvador. Pátio, após Índia e Alfa, reforço ponto de espera no 0, pronto, vou no 994, ajuste no 0, no 3. Pátio, Índia, Alfa, chamará no ponto de espera, 1013, 994. Meia ali, mantém cabeceiro no zero. Ali, mantém no zero, gordo, zero. Voo no 805, chame Recife, 12545, alterna 12085, bom voo. 5465, boa noite. Web 6746, autorizado a final do ILSXP para pista no zero, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, 746. Júlia, 7 para ingresso. Livra direita, prossegue via Alfa, reportando para Juliette para ingresso, Juliette 5, 5, 06, livre decolagem, pista no 0, vento 1, 3, 0 graus, com 0, 5 nós. Sistema decolagem no 0, voo 3, 0, 5. Lagem do Boeing da companhia ali, mantém o gol 994. Nova Lagem, ali mantém o 994. M06, decola 54, controle 119, decimal 8, seu bom voo, boa noite. Controle 198, gol 1606, boa noite, até volta. Controle, Salvador, boa noite, gol 1606, transfere. M06, boa noite, contato radar na decolagem, suba ao 390, saída PUCA. Saída PUCA, 390, gol 1606. Cabe 5809, ingressa via Juliette para o portão 02. Ingressa via Juliette para o portão 02, 5809. 12 bom pouso, 6746. 76, graças. Cuida-se. Prova de push and start, form ready for taxi em Portugal 024. Portugal 024, clear to push and start, we'll call it for taxi. Web 6746, passando Dona, Baixada Travada, visual. Porto Simbra, boa noite, Web 6746, ajusta no 0 no 3. No 0 no 3, Porto Simbra. ...994, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 1, 3, 0 graus, com 0, 5 nós. Autorizado a decolagem, 94. Deve ser 2000, autorizando a final do ILSXP para a pista 10 e após estabilizar. Serra Aquilo Delta. Azul 4062, boa noite, a senhora identificação desse a 2000 pés via mar e ajuste 1-0 no 3. Ajuste via mar, azul 4062. Azul 4, decola 57, controle 119, decimal 8, tão bom, foi boa noite. Obrigado, teu bom dia. Nosso externo, 46. 6746, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 3, 0 graus, com 0, 5 nós. Baixou e travou? Travou, baixou e travou. Suba 350, sai da PUCA. Sobre na 350 da PUCA. Libera velocidade para azul, 4062. Restrições liberadas, velocidade e altitude, 4062. Obrigado, azul, 4062. Pouso Serra Kilo Delta. Chame torre, 118.6, bom pouso Serra Kilo Delta. Papa Papa Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta, reporte sim, grau de chão no 0, no 3, contra enxergada. Onde está posando no 7, Kilo Delta? A presente, cancela ao 59, reporte final do ano 7, Serra Kilo Delta, o vento 130 graus com 05 nós. Kilo Delta. Torre Salvador, bom dia, 3226 com a Bravo 370 Natal. Bom dia, 3226 Natal, 370 autorizado, Pesulo 10, aerovia, colodão no 0 com curva esquerda após a decolagem na subida Puca, transição Zipar, aciona 5561, controle 119.8. 3226 autorizado Natal, 370 via Pesulo 10, colodão no 0, curva esquerda após a saída Puca, transição Zipar, 5561, transponder 198, controle. Botão 7, chame pronto, pushback, 3226. Pronto. Autorizado até Itápio, 4062, direto Itápio. Itápio, tá ótimo, eu vou fazer o negócio. Voo no 606, eu chamo o centro, 12545, alterno 12685, bom voo. 12545, 2685, 606. Ana, se escuta, vai ficar atento. Base baixado, travado, Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta, livre pouso, 97, o vento 130 graus com 05 nós. Salvador, Epipogala, 024, taxi clearance. From 024, forward taxi via Apron 1, after India and Alpha, come ready on the hold position, the runway 10, from side 10, 13. Gulf 024, clear to taxi via Apron 1, India, then Alpha, then understood on the holding position, runway 10, we will call you again, 1013 on the KNH. Correction on holding point, you can call me on holding point, runway 10, ready for takeoff. On the holding point, runway 10, we'll call you back, now, 024. Aquilo Delta no solo 03, prosseguir parte 5. Track até a bata, reporte livrando 17, Serra Aquilo Delta. Boa noite, 3520, Sensei Bravo, autorização Aracaju. Comenda 3520, Aracaju, nível 190, copia. 0, TAN 3520 autorizado para Aracaju. Roda 1 no 0 com curva de esquerda, subida Puca, após Jamo, após Caju. Aciona 5576, controle 119, decimal 8. Aracaju 190, decolada 10, curva direita, Puca, Jamu 5576, 119.8, TAN 3520. Sua curva à esquerda, o TAN 3520 no portão 5, chame pronto, pushback. Desculpa, curva esquerda, portão 5, chamará para pushback, TAN 3520. Boa noite, assim, a sua identificação desse 2000 pés via mar e ajuste 10 no 3. 2000 pés via com ajuste padrão 3170, alguma chance de boa tuna? Eu autorizo ITAP 3170. Perfeito, ITAP já tá bom, 3170, graças. Azul 4062, livre de restrições, está autorizada a final do ILSXP para a pista 10, reporte localizador. Boa será. Corre TAN 322607 para o posicionamento. Está livre, TAN 322607, chama táxi. Livre, chama táxi, 322607. Salvador, Portugal, 024, on the building point, runway 10. 024, cleared line up and 40 call from 10. The wind is 140 degrees, 05 knots. Portugal, 024, cleared line up and the call from runway 10. Estabilizou no ILS azul 4062. Oi, Salvador, boa noite, azul 4062, estabilizado, baixar travado. Azul 4062, fazendo aproximação, aguardando autorização de pouso, avião chama 012, o vento 130 graus com 05 nós. Gente, aguardando, 4062. Airborne 810, call 119.8. Have a good day, good trip. 119.8, call 024. Boa noite, obrigado. 62, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus com 05 nós. Pouso e pouso, azul 4062. Aproveita 3226 para o táxi com 134 a bordo, autonomia 3 horas e 5, continuando Fortaleza. Climbing within level 370 and book a departure from Cairo 024. Meia, ajuste agora no 012. Em 12, destaque, passe inicial, suporta ponto 0, 3520 no 05, pushback acionamento.